descida, trip 5-3, dá 4. Após piloto autorizado para o procedimento, 5364. Reportaria estabilizado, 5364. Prava de óbita, autorizado descida para o 030. 030, prava de óbita. Boa, passarela 2231. Passarela 2231, contato radar na decolagem, subir uma TR nível 180. Sai da MOMBA. 180 na MOMBA, 2231. Trava endiósica, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite será o curso do localizador. Vai manter a presente proa, o Bravo endiósica solicita o cancelamento, se possível, e vai seguir visual para 1-7. Trava endiósica, informa que é o número 2 para pouso, se deseja prosseguir com o cancelamento do plano, será o número 3. Afirma aqui, vai ficar como número 3 para aproximação na 1-7. Bravo endiósica, vamos lá. Se eu cancelar agora, o senhor vai prosseguir via corredor. Aí vai perder sua prioridade. O senhor pode ir estabilizar na LS e circula para 1714. O que o senhor prefere? Preferimos então prosseguir com o senhor e após circula para 1714. Ah, então vamos lá. Desce para 3000, antena presente pro, nessa pro intercepta. E quando interceptar, desce para 2000. Afirmativo, interceptado ali para 2. Tá 3145, pronto para a cópia? Tá 3145, autorizado até o aeroporto do Galeão, via correção. Saída da Eole da Brit, onde intercepta Upper Zulu 10, nível autorizado 360, aciona 5154, frequência do controle Salvador 120.8. Saída 2231. Quando possível, haver a possibilidade de coordenar a gente para o direto para a rede, hein, senhorita? Eu aguardo, papel. Obrigado. 4-7-1-2-0-8 ao controle da 3, não passa. Vamos para o ideal. Só um minuto. Para pushback acionamento. Salvador, uma boa tarde, bom 9070, passa 1400 pés, sai da Baia Oliveira. Mantenha escuta, gol 9070. Saiu 2231 no tráfego na sua posição de 2 horas, 1-3 milhas, rumo sudoeste. Eco 1-1-0 está passando a nível 050 em descida para 040. Identificado, 2231. 1-0-7-0, contato radar na decolagem, sub mantenha nível 360, saída da EL, transição Leda. 360 da EL Leda, 1-9-0-7-0. Estabilizou no ILS 5364. 5364, chame torre 1-1-8, decimalmente. 18-6, obrigado, 5364. Zona ideal para o destino magnética 300. Sare 2231, autorizada magnética 300. Direto Barreiras, 2231. Bravo Indiosca estabilizou, baixa trão. Bravo Indiosca, chame torre 1-1-8 desse momento. 18-6. Rumba 61, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. autorizado, sinal LS, encosta estabilizado. Romba 61, não escuta? Romba 61, desça para 2.000 pés, ajuste 190 no 3. Autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, 1.003, autorizado, sinal ILS, vai reportar estabilizado, Romba 61. A Romba 61 reduziu para 150 nós. Reduziu 150 nós, Romba 61. Salva Mike Serra para serviço de informação de voo e alerta. Chame 101-2545, alterna 134, decimal 50. Alguma externa, escuta. Romba 61, vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 205. Direita 205, Romba 61. Os 2 entrando, mantenha 90 na proa de mare. O 228 desce ao 50, 050. O Romba 61 vai manter aproximadamente por 5 milhas após o retorno, após será reautorizado o ILS. 761. Mike Serra na escuta no controle. Também a ONU para interceptar o curso do localizador com via esquerda para 090, está estabilizado. 090, reportado estabilizado, companheiro. Juliette para o Pátio 3, está indicando posição 5, fique atento ao sinalizador, TRIP 5364. Alfa Juliette, Pátio 3, posição 5, TRIP 5364, trânsito em globalizador. Correto. Presuno 45 autorizado, puxa, acionar, reporte táxi, Presuno 45. ...070, chame Centro Recife, 125, decimal na 0, alterna 133-25. 190-33-25 Romba 61 para interceptar o curso, curva esquerda para o 070. 070, Romba 61. Chega? Parabéns, a posição acordando com o seu pessoal de solo, tá livre e suporte pronto táxi. É o único tráfego no setor aqui. Chame torre 198, decimal 6, rumba meu. Chama 18B, obrigado, meu. Para o solo? 1130 para Aracaju, 190. Aracaju, o senhor está pronto para a cópia? Frequência do controle 1208. A torre 118.6 e modifique seu código para 0201, o trip 5627. Vou coordenar junto ao controle perfil da Conde, então. Pode estar. Confirmado, saída Conde para o 5627. Informe pronto para o estacionamento, 5627. Informado. 6909 no portão 1, aguarde. Para o posto temos um Airbus que vai passar a cauda. Aguarde para o puxo 6919, estimado em torno de 3 minutos. Prossiga. Desça ao nível 050 na chegada à mão. Boa tarde, Alcon 3190, informação do Vendas, cruzou 200 para 150. 3190, identifique, chegada Mari, desço 060, reduz para 259. 060, 250, autoriza o bode direto, tá? Negativo, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, Espera 2281 para o localizador, direita 055, desça para 2000 pés, livre LS. 46, Voitoque. Voitoque, 46. Formo tráfego, a posição de 1 hora, 10 milhas, rumo oeste, cruzando 130, é um ATR-72. Wind Alpha, ponto de espera, torre 18, 612, 3145. Azul 6919, coordene com a equipe de solo, vai passar caldo um Alpha 320. Após o mesmo, você pode executar o push e informar táxi 6919. Após o A320, está livre o push e reportará para o táxi 6919. Para o pátio 3. O 5627 está autorizado. O 5627, reporte para táxi. Solo Salvador é o Watch Alpha Quebec, a Bianca. Prossiga. Informa o término do acionamento dos motores. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, fala. Então, 3190, número 3, na aproximação, reduz para 220 knots. 220, como número 3, na 3, pode. Um, 231, chame Recife, frequência 260, alterno 288. 0288, obrigado. Para o localizador, curva agora à esquerda para 130, desça para 2000, PSB 3. 360, caminhão. Galeão 360, decola no zero com a primeira curva à direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição bridge, onde intercepta Perzulu no zero, nesta aerovia Tesmat, após conforme o plano. Frequência do controle Salvador, 1208, a torre em 1186 dúzia. Seu código transponder 5414, Ocean 6201. Autorizado para Galeão, nível 360, decolando a 10, primeira curva direita, da Euleda Bridge, depois 64, conforme o plano, 208, 5414, é o transponder. Confirmando, é o Perzulu no zero. Correto. O Ocean 6201, reporte pronto para puxa acionamento. Pode aí. táxi autorizado, observe a partida através do portão 4, seguirá a aeronave da Azul até o ponto de espera dono zero, quando lá chame torre 18 612, trip 5627. Azul 6919-105 a bordo, 3,50 de autonomia, alterna Ribeirão. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, quando lá chame torre 18612, Azul 6919. Táxi ao ponto de espera, chama 18612-6919. A 3190, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o A20, limitado pelo localizador. Esquerda para o A20, limitado pelo localizador, está 3190. 3190, desça para 3013 padrão. 3013, 3190. Meio, reduza para 170 nós. Descendo, descansa até a 446. 446, autorizado, LSX-Ray, informe estabilizado. Boa. 869, prossiga. 869, 7 de novembro, autorização, Brasília. Dia 360, autorizado, peso Luno 7 da coluna 0, curva direita, árvore Elefa, frequência do controle Salvador, 1208, torre 1186, seu código 5496, gol 1869. Bem, autorizado Brasília 360, vem para o Lugo, 1790, curva direita, Arbore Alefa. Controle 208, 226, transponder 34, 16, o voo 1869. Forme pronto, puxa, estacionamento 869. Dois 281, complete o LS, chame torre no 8612. 90 para o localizador, direita 050, reduza para 189. Direita 050, 189, 31, 190. Salvador, muito boa tarde, 1-1-1-6, passando 1-1-9-9, até 1-5-0-5-0-4-9-0. 1-1-1-6, identifique, chega da mar e desça ao 050. Identifique com o mar, até o 050, 1-1-1-6. 145, chamei Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325, tá 3145, boa senhora, até a próxima. Localizador 3544R 5446, chame Torre Salvador em 118, esse momento. Exato, anda bastante. Salvador Azul 6999, vai passando 2300 na Dael. 6999, suba ao 340 na proa de Leda. 340 e voa Leda, 6999. Tá 3190, 2000 pés. Reduza para aproximação, está seguindo um ATR da CIMP, 83 da frente. 2000, reduzindo 3190. Salvador 3567, formação novembro, boa tarde. Boa tarde, 3567. Para Brasília 360, informe pronto para cópia. Estou pronto, 3567. Brasília 360, Apezulu 17, decolando 0 com curva direita, saída Arbor, após Elephant. Frequência do controle 1208, torre 1186, seu código transponder 5497, tá 3567. 360, Pesolu 17, Árvore Elétrica. 208, 186, 5497, transponder 567. Só completando a primeira curva, será a direita após a decolagem. A direita, curva conforme, 3567. Informe pronto, puxa acionamento. Reportarei. Na 3190, passando Duna, chame Torre, no 8616. 86, 3190. Controle 335627. 627, suba 130, saída Conde. Conde, 130. Boa tarde, Azul 406, cliente da Novembro, 350 Recife. 50 Recife, tá pronto, cópia? Tranquilo, tá. Recife 350 autorizado, na Perusco 58, decolador no zero com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1208, a torre em 118 meia dúzia, seu código 5425 azul 4206. 350 autorizado Recife, Recife 58, decolador 10, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju. Controle 208, torre 286 e transponder 5425, azul 4206. Informe pronto para o estacionamento, 4206. 4206. Táxi em frente, Alfa, Juliette, Pátio 3. Fique atento ao sinalizador 5446. Azul 6999, chame Recife, frequência 251, alternam 3325. 251, 3325, 6999. Número 45, reduz velocidade para 210 nós. 2109, né, Patrícia? O Gol 1166 para o localizador direita 055, desça para 2000, livre LS. Direita 055, 2100, livre LS, 1166. Rutan 3190, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso 3190. Alfa, reporte antes da Juliette 3190. O trip que modulou foi o 5464? 5415. 5415, para Ilhéus. O nível que pretende? ...140 para Ilhéus. Aguarde copo um minuto, trip 5415. Para possibilidade de acionamento, como 86922. Portão 2 autorizado, reporte pronto para o táxi Gol 1869. Livre de acionamento, Gol 1869. Gol 415, tá pronto, copia? Obrigado. Só um instantinho. Então 3190, está autorizado o ingresso para o portão número 5. Ingresso para número 5, muito obrigado. 3190. Agora sim, trip 5415 para Ilhéus. Nível de voo 140. Decola no zero com curva direita. Saída da Euleda, pós direto Ilhéus. Frequência do controle 1208. A torre em 118 meia dúzia. Seu código 0260, trip 5415. Autorizado Ilhéus, em 1140, da Coluna do Zero, com a pela direita, da saída da El, com a Reda, 1208, controle, 1186, a torre, 0260, transponder, 3615. 1415. correto, informe pronto para o push acionamento. Para o push back acionamento, acionamento 6201, sinal número 4. Portão 4, aguarde para o push, é o número 2 no setor. Temos uma aeronave da Gol executando o pushback. Após a saída do mesmo, o senhor poderá efetuar. Já pode coordenar com sua equipe de solo. A aeronave está posicionada aí a sua cauda no momento. Muito obrigado, vai coordenar então o número 2 no posicionamento 6201. Cara. Push acionamento 3567, posição 3. Aguarde para o push, 3567, será o terceiro no setor. Aguarde. No 869, OB de 160, autonomia 3 horas e 50, alternas antenas. Contact autorizado, ponto de espera no 0, Índia Alfa, quando lá, torre 186, uma boa tarde no 869. Índia Alfa, 186, vou no 869. No 645 para o localizador esquerda 160, livre elétrico. 160 esquerda, 65. Operador, informador, boa tarde. Tem aí, 3, informação também. Passa o seu 190 para 160. Chinei 6143, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 3.13 padrão. 4.000 pés, espaço 3.13, chegada bom. 6143. Já coisa pronto, 6201. Estabilizado no LSX 2 da 1-0-1-1-1-66. 1-66, torre, na noite, 3-6. Torre 1862, uma boa tarde, já. Oeste me torre no noite desse palmeia. 360. Para o táxi, o 6201, no 32 a bordo, Guarulhos, com 3 horas e 55. É 1-32 a bordo, não é isso? Confira, senhor. 132 a bordo. Estimativo. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, quando lá chame torre 118, meia dúzia, o 6201. Autorizado, ponto de espera 6201. Até já. 13567, no portão 3, está autorizado, puxa, reporte táxi. Segundo ataque, 3567. Trip 545 na escuta. Não siga. Modificação na saída, saída coral. Coral para o trip 545. Coral, trip 545. Fala muito boa tarde, Mono 1966. No 1966, boa tarde, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio no 1966. Alfa, reporte antes da Juliette, Mono 1966. Salvador, azul 42068, puxa, extra. 42068 na 8, autorizado, reporte táxi 4206. Autorizado, reporte táxi 4206. Salvador, Romba 61. Romba 61 no Salvador. Romba 61 no Salvador, parte militar. Cadê a rua para o plantão? Porque deu 100, Romba 677. Romba 61 no Galeão 100, Golf 677. Decola da 10 com curva direita, saída coral. Frequência do controle Salvador em 1208. A torre em 118 decimal meia dúzia. Acione o código 5164. 5164 é o código do Romba 61. Romba 61, após a decolagem. Livre acionamento, reporte táxi, rumbo a 61. Salve Salvador, 35415, pátio 3, posição 5, solicita pushback, posterior acionamento. Autorizado, reporte táxi, 35415. Portaremos. Tá, Alfa, antes da Juliette, 1166. 1166, autorizado o ingresso no pátio 1, portão 612 para o gol 1166. Autorizado ingresso, portão 612, ou 1166. Salve Salvador, gol 1645, livrou, boa tarde. 1645, boa tarde. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 1645. Alfa, antes da Juliette, obrigado. No táxi 356-179, a bordo 440, Ribeirão Preto Alterno. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 186, tá 3567. Índia, Alfa 186, 3567, obrigado, uma boa noite. Boa. 61, Costa Azul 1406, PLD 98, autonomia 2 horas e 30, pega na frente. Aguarde para iniciar o táxi, tem uma aeronave em sentido contrário que vai parquear no 612. Fique atento ao tráfego após o estacionamento do mesmo, pode iniciar seu táxi, o azul 4206. A aeronave é um Boeing 37-800 da Gol. Aderciana, após o estacionamento do mesmo, iniciou o táxi, cadeira. Correto. Agilidade, Gol no 645. Condições de agilizar para prosseguir portão 4? Agilizando. Ok, portão 4, autorizado ingresso. Livre para o 4. Salvador, boa noite, 6301, 6201, 1500, saída da Elida. 6201, suba 360, saída da El. 660, da El, pode voar da El, Oleda. Serviço está encerrado, chame Aracaju 203. 415. 43, reportará para ingresso 41, 35, 345. Táxi autorizado, reporte na hotel para cruzamento da pista 1028, Romba 61. O trip 54 no 5 visual com a Embraer da Azul, taxiando para o ponto de espera. Afirmo. Deverá segui-lo como número 2, ponto de espera, chame torre 186, trip 54 no 5. Siga a Embraer da Azul como número 2, quando lá no ponto de espera, 1018, decimal 612, trip 54 no 5. Muito obrigado, hotel de bom trabalho. Igualmente. Autorizado o cruzamento da 1-0, o Romba 61. 61, tá cruzando. Controle Salvador, boa noite, está 3567, passando 1800 na árvore. 3567, suba o nível 360, saída árvore. 360 na saída árvore, tá? 3567. 6143, chame torre no 836. 286, chame 6143. Interseção índio no ponto de espera, torre em 118-612, Romba 61. Romba, Juliette, Gênia, Tama 2, 118-612. Affirmative. Salvador, Santa Catarina. Prossiga. Alto claro. Como é, a sete pode aprovar, né, pá? Tem 5 metros autorizado, né? Aliás, obrigado por 5 metros. Controle, boa noite, 4206, decolou. Azul 4206, subou 350, feita Puca. Puca para o 350, 4206. Autorizado 090, Recife, Golf 677, decola 10 esquerda, saída Conde, controle 120, decimal 8, 5412. Boa, está na 620. Fechamento correto, repórter, por favor. Paulo Salvador, boa tarde, aqui na 143, por favor. 143, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, na 143. boa noite, esse é o trip 5415, pedindo para você sair da Coral. 5415, subo 140 Coral. 140 Coral, trip 5415, quando possível, caso não atrapalhe o controle de tráfego, possibilidade de voarmos Coral da presente? Autorizado. Grato. 3567, me Recife, 260, alterno 288. Vai chamar, boa noite, 3567. Mantém posição, agora estou de trás. Ok, o Bruxo tem cruzamento autorizado, o tráfego está mantendo a cabeça. Chame Recife, 2545, boa noite. 2546, boa noite. Bruxo, prossegue via Alfa Juliette, ingressa no pátio, retorna para o ponto de espera via Índia. No ponto de espera 1862 e 1362.